Capitão, venha aqui rapidinho. Preciso te mostrar uma coisa. Fala, Holly. Vem devagarinho. Olha bem pro Schnauzer no deck lá embaixo em frente à TV. E o que é que tem ele, Holly? Longe de mim querer julgar alguém, mas ele fica ali, imerso nesse entretenimento vazio dele, esquecendo das obrigações, não olha ao redor. Não que eu queira ele enchendo minha paciência. Kirk me livre. Mas quando será que foi a última vez que ele leu um livro? Se divertir não tá errado não, é bom pra desopilar. Mas será que ele para pra pensar no que ele consome em algum momento? Ou já está no piloto automático? É uma comédia, viu? Agora ele tá vendo Faustão. Apareceu o miserê. Ligou. Puta vida. E agora é pra desligar essa merda, hein, meu? Bora, ligou. E agora, desliga. Tá pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá. Olha aí que é inútil. Tá pegando fogo? Chama o bombeiro. Inútil nada, Holly. Essa conversa me deu uma ideia boa. O senhor conseguiu tirar algo bom disso? Obrigado. Capitão, espera aí. Nossa, será que eu também preciso repensar minhas atitudes? Eita, acho que preciso de um tempo pra mim. Saudações, exploradores e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a bordo da astronave Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e estou aqui hoje sem a presença da minha fiel imediata Holly, mas acompanhado de todos esses rapazes aqui que vão me ajudar a fazer esse episódio especial, mesmo eu não tendo consumido a obra integralmente. Então, para me ajudar hoje, aqui está o senhor Airechu. Olá, pessoal. Saudações a todos. O nosso piloto, Júlio Barcelos. Fala, gente. Tamo de volta. E voltando, ele que tava meio desaparecido, o senhor Diogo Fernandes. E aí, pessoas. Boa noite, boa tarde, bom dia pra todo mundo. Tamo aí de novo. Pois é. Como eu disse, este é um episódio especial, seguindo mais ou menos a linha do que a gente faz com os episódios sobre Harry Potter, onde a gente aborda uma única obra e vai falando sobre ela, sobre a experiência da leitura, sobre as adaptações, caso a obra possua. Então, hoje a gente vai entrar a fundo em uma obra que é, ao mesmo tempo, sobre um futuro distópico e conversa tanto com a nossa temporalidade. A gente está vendo em alguns países da América Latina, surtos de repressão e outras coisas do tipo. Não vou dizer que no Brasil não está muito longe disso, mas pelo menos não está tão violento assim oficialmente. Mas a gente tem esses reflexos na realidade e as obras distópicas conversam muito sobre alguns pontos que deveríamos prestar atenção. E quando livros se tornam um problema, será que bombeiros que tocam fogo neles são a solução? O que será que essa obra, Fahrenheit 451, tem a falar e a nos ensinar e a nos trazer neste momento da nossa história aí, com umas coisinhas estranhas acontecendo, para falar o mínimo? Então, vamos lá. Eu vou começar com os senhores do ponto em que todo mundo que estiver ouvindo pode ouvir. Neste momento, é bom eu avisar o seu ouvinte, se você não entendeu, a gente vai abordar a obra, então tem spoilers. Se você não se importa com spoilers, pode ouvir. E, quem sabe, a sua curiosidade não é desperta neste papo. Se você se importa muito com spoilers, deixa pra outra hora. Consome o livro primeiro, consome os filmes primeiro, depois volta pra ouvir esse episódio. Mas, você pode ser curioso como eu. Não consegui, há tempo, terminar a leitura por uns probleminhas. Mas, o pouco que eu li, já fui impactado, principalmente com a abertura da edição, falando sobre distopias e a importância desse papo, o psicológico de cada personagem, e em poucas páginas, já que o livro é até curto, em poucas páginas já pude sentir o impacto do que aquela história queria passar. E com uma reflexão simples, começada por uma garota que pergunta para um certo bombeiro: você é feliz? Mas eu queria então que vocês podem escolher quem vai falar primeiro, falasse um pouco da obra para quem não sabe nada sobre Fahrenheit 451 neste momento. Uma pequena sinopse ou algo do tipo. Bom, Fahrenheit 451 é um livro do Ray Bradbury. Ele foi originalmente concebido como um conto, depois esse conto teve uma expansão, acabou se tornando uma novela e por fim ganhou a sua forma definitiva como um romance. Ele foi publicado originalmente em 1953 e a temática do livro é essa. É um mundo distópico em que os livros são vistos como inimigos do Estado porque eles são provocativos, eles trazem pensamentos desagradáveis às pessoas, então eles foram proibidos. E as pessoas que possuem livros em casa, elas são denunciadas, são verdadeiros criminosos, e cabe aos bombeiros eliminar esses livros, né? Eliminar essas pragas ali que, por algum motivo, corrompem aquela sociedade perfeita, em que todo mundo é feliz, em que todo mundo tá ocupado com entretenimento, praticando esporte, trabalhando e tal. E um desses bombeiros, o Guy Montag, que é o protagonista, ele trabalha como bombeiro. O trabalho dele é entrar nessas casas, recolher todos os livros que possam estar escondidos e incendiar com seus colegas ali da corporação. A gente começa acompanhando ele até o dia que aparece a Clarice na vida dele, que é uma jovem de 17 anos. Ela fala que ela tem 17 anos e é louca, mas a gente entende que ela não tem nada de louca, ela é super lúcida, é só um jeito dela de conversar. Ela começa a fazer perguntas pro Montag, coisas que ele nunca parou pra pensar, ou porque ele não teve tempo, ou porque ele tava muito ocupado com as tarefas que ele tem que fazer, ou com o entretenimento que é amplamente disponível nesse mundo. E através desses primeiros questionamentos dela, o Montag começa a se transformar, ele começa a se perguntar mais sobre a função dele naquele mundo, se o que ele faz é correto, ele se põe em dúvida, né? E o personagem protagonista, quando ele se põe em dúvida, ele ele já dá os primeiros passos ali da mudança. E o livro segue acompanhando a jornada dele de descobrindo os porquês daquilo tudo que cerca ele ali, e a gente vai com ele nessa jornada aí, ao mesmo tempo fascinado com aquele mundo, né? E perturbado também, porque é bastante incômodo a jornada, a forma como o pessoal se aliena naquela sociedade, e também porque a gente tira o olho do livro e a gente olha em volta, e não é muito difícil a gente notar as semelhanças com o nosso mundo também. É um livro um pouco incômodo de ler, mas amplamente necessário. Caraca! Mas foi muito bom, senhor Exu, muito bom você trazer essas informações aqui, porque parando para você ver a época também que o livro foi lançado, as suas versões, como eu falei, eu comecei a fazer a leitura do livro, mas não pude terminá-lo a tempo, mas tem muito a ver o estilo do autor ali em estender o livro, porque ao que parece, você tem a sensação de que a história é rápida, e é muito rápido. Pouco que você lê, você já tem uma porcentagem enorme de leitura. Um tempinho que você dedica, você pode acabar ele com facilidade. Ele tem uma linguagem muito gostosa, apesar de falar de algo tão importante, questionador e pesado envolvendo ali. A gente tem uma sociedade que é no futuro. Ele, mesmo sendo escrito naquela época, ele imaginou no futuro aquela coisa para criar relações com o tempo dele, como toda boa obra de ficção científica e distopia. Ele colocou à frente do tempo, mas correlacionando com a época em que ele vivia, e ao mesmo tempo o livro não consegue se tornar algo afastado da realidade. A gente falou há pouco tempo aí, agora o Erich até falou que é uma leitura necessária, e é porque ele dialoga muito com o hoje, mesmo tendo se passado quase 70 anos da publicação do livro. Ele ainda tem muito a acrescentar, justamente por seu viés questionador. E eu achei isso muito interessante, e uma coisa ou outra da brincadeira, assim. A gente falou do bombeiro, mas não explicou muito. Nesse futuro distópico, as casas são a prova de chamas, e os bombeiros praticamente perderam a sua utilidade de apagar chamas e incêndios, a ponto de que a própria cidade não questiona mais a existência do bombeiro para eles naquele tempo. Bombeiro sempre existiu para queimar livros de coisas subversivas e não para apagar incêndios. E eu acho engraçado um pouco que se perde na tradução ali do bombeiro do inglês, que é o firefighter. Ele é o lutador da chama, ali, é o cara que combate a chama, mas ele poderia ser um cara que luta com a chama também, né? O cara ali, ele usa a chama como arma nessa questão aí. Eu achei muito bacana esse pedaço, mas vou deixar vocês explicarem a obra, porque eu não li. Então eu tô aqui para aprender junto com vocês. Haire Exu, eu queria que você, já que você começou, gostaria que você falasse mais o que você achou da obra, o que você sentiu com ela, esses pontos aí, levantasse questões pra gente debater aqui junto. Ah, muita dor e sofrimento se ler um livro sobre livros sendo queimados Com certeza. De parte o coração, que tristeza. Mas ao mesmo tempo também dá uma sensação de satisfação muito grande. Que você, logo no primeiro parágrafo você já tem a noção da grandiosidade dessa obra, né? O narrador começa falando que queimar era um prazer e que nada dava mais satisfação ao bombeiro do que incendiar aquela coisa, ver tudo enquanto é objeto subversivo, cheio de página e coisa escrita sendo destruído, sendo consumido pelas chamas, né? Tem um quê de purificação nas chamas, ele é cheio de simbolismos, assim, que enquanto você vai lendo você consegue catar. E esse tipo de coisa, assim, eu acho que enriquece muito a obra. A primeira vez que eu li ele foi em 2017, as coisas estavam mais tranquilas, eu li ele rapidamente, foi um livro muito agradável de ler, eu falei, caramba, que mundo louco e tal. E relendo agora, a experiência foi um pouquinho mais incômoda de estar relendo ele. Mas, no geral, a história é cativante, assim, você vê a jornada de transformação do Montag, você vê como é construído, né, o entorno dele, aquele mundo, você fica o tempo inteiro incrédulo com as coisas que você tá lendo, tipo, jovens dirigindo carro a 190 por hora porque estão se sentindo mal. E aí, o que eles fazem? Eles vão acelerar o máximo possível o carro ali, porque aí a cabeça só vai ter tempo de se preocupar com o perigo de estar dirigindo muito rápido. Então, ela vai esquecer temporariamente os outros problemas dele. É tipo um anestésico temporário pra qualquer problema e frustração que a pessoa tem na vida. E se ele é aquilo, eu falo, gente, que coisa bizarra. A moça que fala que o filho dela, ela é a mesma coisa de lavar roupa, cuidar de filho. Ela coloca na escola, liga o botão e o menino fica lá aprendendo o que tem que aprender enquanto ela cuida das coisas dela. É muito bizarro as coisas que tem no livro, assim, o modo como essa sociedade se estruturou, né? Como ele foi escrito em 1950, década de 50, a maior crítica que o autor faz é com relação à massificação do entretenimento, sobretudo da televisão, né? Que na época estava despontando como grande, a mídia, né? Como a grande potencializadora do entretenimento e de alienação das pessoas, né? E o Bradbury, como fã de livros, via o crescimento da televisão como uma ameaça à literatura, ao tempo que a pessoa dedica lendo e digerindo um livro. E ele, com base nisso, né, colocando a mídia como grande vilã, ele cria toda uma sociedade que é tão dependente da mídia que simplesmente esquece ou relega os livros a um papel secundário ali. E pelos livros serem relegados a esse papel secundário, é que os bombeiros passam a ser necessários para queimá-los, exterminá-los, destruí-los, porque a função do livro ali, de incomodar, de trazer reflexão, não é uma coisa que aquela sociedade quer, não é uma coisa que ela anseia. Acho que é o contrário da gente, que a gente busca, tenta fazer aqui no podcast, que é ler e tentar refletir sobre aquilo que a gente está lendo e como aquilo conversa com nós, a sociedade em que a gente vive e como a gente pensa, aquela sociedade tem esse ponto em contrário. Eles não querem isso de jeito nenhum porque é doloroso, vai falar de sentimentos que eles não querem ter que lidar de jeito algum. É até um pouco imaturo também a forma como a sociedade deste livro se estruturou, né? Dá a entender que eles são norte-americanos, que eles já enfrentaram guerras e continuam em guerras, mas o governo não quer que a massa, né, o povão saiba que estão rolando essas guerras ainda ou como que tá a situação no resto do mundo. Então o pessoal fica numa alienação total ali. É muito bizarro de você ler, mas vale a pena. Tô falando demais, eu puxo um monte de assunto ao mesmo tempo. Sobre a época do livro, né, ele também faz uma analogia com os nazistas, né, quando eles queimavam os livros, quando eles invadiam as cidades e queimavam os livros. Ele tem acho que no prólogo, né, ele faz essa analogia. Sim, sim, tem essa questão. Falando sobre governos autoritários e controle populacional, né, de controle do que ele consome, do que é necessário, do que é importante. Manter a sua vida aqui nos trilhos é isso aqui, gente. Isso aqui que importa a você. Trabalhe, volte pra sua casa, tenha sua família. Isso aqui. Não se importa com mais nada, não. Tem esse quê de controle. Essa parte de se restringir o conhecimento, ou se dificultar o acesso da população ao conhecimento também, é algo que a gente vê se repetindo ao longo da história humana em várias épocas, né? Aqui de cabeça eu lembro da Biblioteca de Alexandria, que tinha um projeto grandioso, né, de reunir todo o conhecimento do mundo antigo, na época lá, e ela realmente chegou a ter uma quantidade de obras acumuladas lá gigante, mas que foi queimada, acho que quando teve a invasão romana, não sei. Na Idade Média também a gente via perseguições a quem tinha conhecimento diferente do que era do que a igreja queria que fosse o padrão ali, né? Com a Inquisição e coisas do tipo assim. Então não é algo incomum, assim. Mesmo hoje também a gente vê tentativas de censura à torta e à direita, uma ou outra obra que seja um pouquinho mais questionadora sobretudo das autoridades, né? Políticas, religiosas, econômicas. A gente já vê elas sendo amplamente criticadas, censuradas, proibidas, taxadas como, enfim, pior tipo de coisa que a pessoa pode ver no mundo. Sendo que não é, só tá apontando uma crítica ali, só tá sendo mais contundente na crítica, não tá aceitando aquele autoritarismo de cima pra baixo, cegamente, né? Como eles querem que a gente aceite. Ele tá levantando o dedo, questionando. E aí vem com toda a força possível pra reprimir aquilo. É uma obra cheia de coisa que você pode puxar pra esses lados, assim. E acho que por isso ela é tão importante e necessária. Acho interessante porque eu, quando eu peguei pra ler, recentemente, inclusive, foi na época da Bienal do Livro. E tem um trecho lá, logo no prólogo, que basicamente o que ocorreu quando houve uma espécie de censura, né? Quando a prefeitura pediu pra recolher alguns exemplares lá do quadrinho, que eu agora não recordo o nome, mas... E, inclusive ele foi esgotado, né? Antes de eu acho que ali iniciando a feira. E o trecho é mais ou menos assim. Dentro do livro, a gente da higiene pública que queimam livros para evitar que suas quimeras perturbem o sono dos cidadãos, cujas inquietações são cotidianamente sufocadas por doses maciças de comprimidos narcotizantes e pela onipresença da televisão. Mais ou menos, né, o que ocorre, né, porque na tentativa de tirar alguma coisa que possa perturbar a... Não é perturbar, né? Mas que possa mover ou possa fazer refletir como coisa simples, como um casal se beijando no livro, sabe? Você tem casais se beijando em qualquer tipo de mídia. Mas naquele momento foi objeto para criar uma, sabe, uma comoção, enfim. Então o livro ele traz, ele faz esse paralelo, sendo que foi escrito, pô, há mais de 50 anos. Então é bem opressivo. Ele é um livro muito. Na leitura que eu fiz, quando eu fechei, né? Eu tenho lá umas limpas com o livro, no geral, mas assim que você continua lendo do início, ali, né, mais ou menos até ali. Terço final, eu achei o livro extremamente opressivo. Você se sente incomodado, fisicamente a coisa, sabe? Eu achei um livro. Uma palavra que eu possa descrever no geral é desgraçado. Porque a opressão, você ler, como diz no início, queimar era um prazer, mas ler o livro é uma agonia. Então, até ali no final, eu achei o livro muito pesado, sabe? Cruel até. Então, caso você queira ter essa sensação maravilhosa, e é muito bom ter, né, porque faz refletir, então é um livro extremamente necessário. Seu Júlio, você que tá quieto. Tá, deixando o pessoal falar que tá bom. Eu li por causa do Júlio, eu li inclusive por causa do Júlio, porque o Júlio falou que é bom, né, um baita livro. Aqui a gente tava discutindo uma vez sobre a superioridade infinita do e-book, né, e todos concordaram na época. Eu comentei que livros não queimam. Aí o Júlio falou, olha, Diogo seria um bombeiro, né, do Fahrenheit e tal. Eu não tinha lido o livro, eu falei, cara, eu tenho que ler, eu tenho que descobrir como que é esse livro, e foi uma baita experiência. Obrigado, Júlio, e siga aí. Esse livro é engraçado que, assim, a gente acabou um indicando pro outro, porque eu li por conta do Erechu. Ele, na época que ele leu, ele comentou o que ele sentiu da leitura, tudo, e todo o básico ali, né, do que se trata o livro, e já pegou e trouxe um interesse, né? Na mesma época, se eu não me engano, saiu uma edição lá no exterior, que era um livro que você tinha que pegar e usar um fogo para poder você conseguir ler ele. É uma edição que tá o livro todo em preto, lá, todo preto, e você passa o fogo assim por ele, e nisso a página vai clareando e aparecendo as letras. E eu lembro que eu fiquei besta na época, assim, de ver esse tipo de material feito, né? Eu não sabia que tinha como fazer uma coisa dessa, um livro que não queimava, ao invés disso você usava o fogo para poder ler ele, e isso acaba sendo um pouco de ironia do que se trata o livro, de queimar livros e você usar o fogo. Aqui o Adam deu uma explosão na minha cabeça, que eu falei, eu preciso ler esse livro só por causa disso. foi uma coisa que ficou gravada na minha cabeça, e eu peguei, depois de um tempo eu acabei achando uma promoção boa dele, comprei a edição física, ele ficou mofando aqui por um tempinho em casa. Aí, por sorte, quando foi agora no... tava na faculdade, o professor de uma das matérias, ele pediu pra gente ler o livro pra poder fazer uma... a gente ia fazer uma prova baseada nesse livro. E também com base no filme. Na hora, eu peguei, comecei a ler, e quando você começa a ler, você não para, né? Que nem o Dante Diogo, o Ace, o Arishu já falaram, tipo, é uma leitura, ele é tranquilo de se ler, de você pegar aquele ritmo da leitura. Ele tem uma escrita, tipo, a história densa, é pesado, tudo que é escrito nele. Só que ao mesmo tempo ele é leve de se ler. No sentido de você conseguir ler ele facilmente, de você começar a ler e não querer parar. É, não tem capítulos definidos, assim. Digamos que o livro é dividido em duas ou três partes só, se eu não me engano. Tem várias pausas, assim, entre o corte de uma cena para outra que você acaba usando para poder, se você precisar, dar uma pausa, né? E eu acho que isso também ajuda a manter aquele ritmo, aquela vontade de você continuar lendo. E outra coisa que eu queria comentar, assim, foi que logo no início do livro ele tem ali um prefácio que é escrito pelo Manuel da Costa Pinto. Pega e elogia muito a questão do Ray Bradbury aí, pela escrita dele no Fahrenheit, pela crítica que ele fez aos meios de comunicação ali, principalmente a TV. E eu acho legal que ele aborda algumas semelhanças, assim, entre o Fahrenheit e outros livros de distopia famosos. Menciona 1984 e também menciona O Admirável Mundo Novo, né? E ambos fazendo, assim, a questão de distopia. É legal que só de você ler esse pequeno prefácio aí de algumas páginas, além de te dar um pouco mais de vontade para poder ler o próprio Fahrenheit ali, embarcar naquela leitura, você também fica interessado para poder ler essas outras distopias e ver o que é tratado nelas também, né? E em seguida você já embarca na leitura de uma forma ótima, com aquele primeiro parágrafo que o Arishu falou, né? A questão do bombeiro queimar ser um prazer para eles e trazer toda essa discussão da forma como que ele lidava. O Montag, ele tinha aquele prazer ali no queimar os livros. Ele fazia como uma coisa tão automática que já se tornou prazer porque era do cotidiano. Era alguma coisa que ele fazia sem nem pensar no que ele estava fazendo e acabava achando o prazer naquilo, né? O interessante da leitura é que ela vai mostrando-te como, aos poucos, o pensamento do Montag ele muda, como ele vai se alterando, como ele começa a se incomodar e como chega ao ponto de uma hora ele não conseguir acreditar que até um dia anterior ele estava lá do lado dos bombeiros e queimando livros por toda parte, sentindo prazer ou, né, gostando do que fazia, sem nenhum questionamento. Ele consegue virar o extremo oposto do que ele era. Ele era totalmente apático ali, fazendo o serviço dele sem questionamentos. Ele se torna um total questionador ali de tudo que ele estava fazendo, se o que ele estava fazendo era certo, e até um ponto que ele se questiona se ele está se rebelando da maneira certa, se ele realmente está saindo de um momento, assim, de apatia, de uma situação de não pensar em nada e só receber ordens, para uma situação em que ele vai tomar as próprias decisões dele, ele que vai se dar as próprias ordens, ou ele fica em dúvida se ele está nesse caminho ou se, ao mesmo tempo, ele está só saindo de um chefe e entrando para outro, né? Tem uma conversa do Faber em certo momento lá que ele menciona isso, e isso ficou na minha cabeça. É um livro maravilhoso aí, para não se estender, pra gente começar a abordar os tópicos. Com certeza deve ser lido e traz toda essa discussão e essa pontualidade aí com o presente, né? Essa ligação que tem com uma obra temporal, vamos dizer assim. Bem colocado, Júlio. Bem colocado. Você foi falando sobre a obra aí e sobre a agilidade, como a gente chegou a citar, né? Ele tem a escrita dele é ágil e fácil, e isso torna que a leitura, mesmo se tratando de tema, um tema pesado, ou trazendo um certo desgosto quando você vê aquele livro sendo queimado e coisa do tipo, ainda seja rápido. Porque, como eu falei, eu parei pouco tempo, porque eu não tive como ler ele antes, então eu parei pouco tempo. Quando eu vi, tava lendo o digital, né, pra alegria do Diogo. Opa! Quando eu reparei, já tinha 18% do livro lido, eu digo já, que ele é um livro curto e ágil, e você lê ele em pouco tempo. Então, é só você parar para ver que ele, o Ray Bradbury, consegue, em poucas palavras, em pouquíssimo texto, lhe jogar um conteúdo que você não esperava encontrar naquele livro fino, rápido ali. É um pequeno frasco, um aroma, talvez, não sei se agradável ou não, mas bem forte. E ali, você vai parar para perceber as coisas. O Júlio falou sobre a jornada do Montag. Do pouco que eu li ali do início, tem aquela coisa da mudança dele, do prazer e do questionar que ele é aquela pessoa que vive a rotina dele com prazer e não observa ao redor. Em 5 minutos, quando ele encontra a Clarice, basicamente, na rua, fora do horário, ele questiona porque a menina tá ali. E a menina começa a conversar com ele, com um papo aparentemente louco, como ela mesma se fala, né? Que ela tem 17 anos e é louca, como a Arishu falou. E ela começa a falar certas coisas e ele para pra ouvir uma outra pessoa. e pensar no que ela questiona, e o questionamento final que o deixa irritado e o desperta, que é como eu falei no início, você é feliz? Você é feliz de verdade ou você só está replicando as coisas da sua rotina e tá satisfeito com aquilo? Não é nem satisfeito, é tipo, estagnei naquilo e nem pareço parar para questionar se a minha rotina é realmente algo que me faz bem ou não. E neste momento é que a gente para para ver do questionamento dele, para ver que nem empatia, basicamente, eles têm. Como o Arexu chegou a falar no negócio da escola ali, da criança na máquina, e comparando com uma simples máquina. Bota a criança na escola e pronto. Me livrei dessa tarefa. É mais uma tarefa do meu dia. Cuidar da criança. Largo pra lá. Alguém cuida pra mim. É, cuida pra mim aí. Que ele chegar em casa e perceber, tipo, opa, tá tudo tranquilo aqui, tudo esquisito. Minha rotina já é enquanto a minha mulher ouvindo, seja lá o que for, nos seus fones de ouvido. E pronto. A ponto de ele demorar a perceber o que tá acontecendo com a mulher dele. Que a gente vê ela lá caída, tomou remédios, e a gente vê que aquela sociedade, na teoria, onde ele tá satisfeito, onde a sociedade é correta, onde as coisas acontecem tudo certinho, não é tão certinha a ponto de que uma pessoa tenta se matar, e esse caso é tão comum que nem médicos mais vêm pro resgate. A gente, quem vem pra resgatar são a galera ali. Os caras dizem, não, a gente tá fazendo isso e tudo aí, a gente inventou esse tubo aqui pra fazer limpeza estomacal e tá bom. Só cuida dela aí pra ela não tomar de novo, vamos ali atender outro caso que tá acontecendo aqui. Aí você fica tipo, ué, é, peraí, essa sociedade é boa mesmo? Por que a galera tá querendo tirar a vida dela? E porque ele, vivendo há 10 anos, trabalhando pros bombeiros, casado, nunca reparou que a mulher dele tava nessa situação, que ela preferia se privar da vida do que viver aquilo ali. Opa, essa sociedade não é tão boa assim. Você é feliz, Montag? É isso que vai guiar ele. É o que vai abrir o olho dele pra ver onde tá os erros de tudo aquilo ali. Não é somente, gente, essa sociedade opressora aqui tá queimando livro e tá vivendo. Pronto. Não, mas é essa sociedade opressora, mecanicista, automática, que me faz não olhar pro outro também. São vários os questionamentos. Apesar da gente se ter focado inicialmente em falar aquilo ali, porque dizer que a sociedade dominadora e tudo mais ali tem meio, a gente criticar, falar sobre a crítica que ele faz aos meios de comunicação de massa, a crítica também tá ali no fator da alienação, que é o que a gente tem que sempre abrir o olho e ver. Alienação tá vindo deste ponto. E aí eu trouxe essa questão aqui agora, porque quando o Júlio falou sobre um ponto em que eu não cheguei na leitura, mas é o ponto onde ele se questiona, é, eu estou abrindo realmente os olhos e saindo desse cabresto aqui e assumindo a minha própria vontade, ou eu vou cair num ponto de vontade do outro? Porque acontece muito disso também hoje em dia. Muita coisa assim, tipo, opa, abri meus olhos, vi que esse político, essa doutrina, essa coisa tá errada e vou pra este ponto aqui. Ah, mas acabo neste ponto aqui também pensando e acrescentando, ou você está reproduzindo o que esse ponto tá trazendo pra você? E é muito comum onde a gente recebe muita informação e é sempre massificante e você tá só reproduzindo ou tá questionando toda a informação e criando uma coisa assim, opa, isso aqui é importante, isso aqui é melhor que isso aqui tá errado, isso aqui é que a gente deveria tomar este ponto aqui, concordo contigo, opa, você tá fazendo errado aí. Tem muito conteúdo em pouquíssimas páginas, a ponto de fazer você viajar e trazer reflexões diferentes, como a gente tá fazendo aqui. Olha que eu não li o livro inteiro. A gente nem vai esgotar tudo enquanto é assunto que dá pra extrair dele ali. Do que você tava falando aí, dessa questão de ter um volume tão grande de entretenimento que as pessoas se alienam e não tem muito tempo pra pensar, é até um dos pontos centrais do que levou os livros a serem relegados ali nessa sociedade, né? Numa recapitulação lá, o chefe dos bombeiros acaba contando que eles foram perdendo relevância porque eles começaram a ficar tão disponíveis, tão com uma oferta tão grande, que as pessoas não tinham tempo pra ler todo aquele volume de livros e avaliar e selecionar e ver o que era relevante ou não. E também pelas outras formas de entretenimento que foram surgindo, né? O principal nessa sociedade é a televisão interativa lá, que é um pouco diferente da televisão que a gente tem, que parece que ela é um cômodo que a pessoa entra e ela tá cercada de telas por todos os lados e as telas da televisão com imagens, sons ali vão bombardeando ela com a programação ali. Ela fica totalmente absorta naquele ambiente ali. É a parte do mundo, né? Só ela e a TV ali. Tanto que a Mildred, que é a esposa do Montag, ela passa a tratar a televisão como, as pessoas da televisão como membros da família dela, né? Ela se refere ao pessoal da TV como a família que ela tem. E é até um ponto um pouco perturbador, assim, que você vê que, poxa, mas ela mãe, ela tem pai, ela tem irmãs, não, a família que ela tem é o pessoal da televisão. E você fica, poxa, são avatares ali, são pessoas virtuais ali que ela considera como familiares, nem o próprio Montag, que é o esposo dela, que, tem, que ela, a gente vê muito essa relação familiar entre os dois, assim, é um pouco automática. Ele chega a perguntar pra ela, você lembra quando a gente se conheceu? E ela desconversa, ela não consegue lembrar, ou ela não quer lembrar, porque é algo que talvez vá mexer com os sentimentos dela, alguma coisa desse tipo. E esse tipo de coisa, você olhar pra dentro, você refletir, você ter um pensamento crítico, não é algo que o pessoal dessa sociedade deseja. E então eles evitam ao máximo esse tipo de sensação, porque deixa eles mal. O Ace tinha falado também dos funcionários, né, que são chamados lá pra poder prestar socorro a ela, quando ela... Dá a entender que ela se droga, né, ela toma uma quantidade muito alta do calmante lá pra dormir, e aquilo acaba tendo um efeito colateral no organismo dela, e ela meio que praticamente tenta um suicídio ali, não sei se ela tava tendo noção do que ela tava fazendo ou não, mas acho que sim, eu acredito que sim. Dá a entender que ela tava à flor da pele, ela já não tava aguentando mais, então ela toma aquela quantidade alta de calmantes ali e sofre o incidente. E quando chega o pessoal, tratam ela de uma forma tão pouco humana, assim, que você tá estranha, né? Você fala, caramba, é como se ela fosse um objeto qualquer ali, eles enfiam uma mangueira dentro dela, dá a entender que é tipo uma endoscopia que fazem, lavam ela por dentro, retiram o medicamento de dentro do estômago dela e trocam o sangue dela todo, passam o sangue dela por uma máquina e filtra aquilo tudo. E é um negócio tão desumano, o Montag fica a parte desse processo, eles ficam num cômodo separado, e os dois caras lá é tipo a precarização da medicina também, né? A desumanização total do negócio. Quando eu olhei, eu falei, nossa, isso aqui tá muito... É tipo um Uber que você liga, nem conhece a pessoa, ela vem na sua casa e faz um serviço extremamente delicado com um ente que teoricamente seria querido e trata a pessoa como se fosse um objeto qualquer ali. E eles falam, a gente tem que ser rápido, que por noite são os 30 assim que a gente atende. Que é uma sociedade completamente doente essa. Então, você lê aquilo, você fica muito incomodado com aquilo. Eu, sei lá, deu uns baques enquanto eu li a cena dela, né? Da primeira vez não marcou tanto, mas dessa segunda agora me incomodou pra caramba a situação da Mildred também, mas assim, ela não morre e tal, tem esse procedimento, ela continua viva e continua seguindo a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido no outro dia, o que deixa a situação ainda mais perturbadora ainda. Fala, caramba, como assim? Ela passou por isso e não ficou nenhum trauma, nenhuma sequela, tá tudo bem com ela realmente? Ou ela tá só fingindo que tá bem? Você fica se preocupando com esse tipo de coisa, né? Você, enquanto leitor ali. Ela nem tanto, mas você, enquanto leitor, tá o tempo inteiro preocupado com eles. É a partir dali daquela cena, né, que ela... Que você tem uma noção, né, de como que é a sociedade do livro, né, montada no livro. E os caras tratam a Mildred como se fosse, sabe, gado. Como se fosse qualquer coisa, sabe? Como se fosse um pedaço de... Mais uma peça daquela ferramenta maluca lá que eles aplicam nela, né? E que eu me lembrei um pouco... Não tem nenhuma relação, mas me lembrou um pouco aquela máquina do Blade Runner. Que agora eu não tô lembrando o nome. Sabe aquela máquina que eles fazem pra tentar descobrir se a pessoa é um replicante ou não? Sim, esqueci o nome do aparelho agora também. Ele tem um nome diferente. Ele me lembrou aquilo ali na desumanização, né? Porque você vai julgar... Vai julgar não, mas você vai simplesmente botar uma pessoa ali, sentar, e quando eles fazem o trabalho nela e ela volta como se não tivesse acontecido nada, me dá a entender que ela não tentou suicídio ali. Porque ela tá tão automática ali, porque ela é como se ela tivesse algum sentimento pra tentar o suicídio, né? Ela tá tão absorta naquela vida que ela tem, que ela tomou tanto remédio, ela tomou tanto remédio pra tentar dormir, porque, sei lá, ela já tá habituada à dose, não sei, mas o suicídio, eu acho que só viria se ela tivesse a consciência que tá vivendo uma vida de merda. Exato. Porque ela tá tão louca ali, então ela simplesmente tomou muita dose, porque é só assim que eu durmo, acabou apagando, e os caras chegaram lá, mais uma, né? Mais uma das 30 que tiver atender hoje, e segue a vida. Exatamente. Assim, o que deu a entender pra mim é que a Mildred, ela não larga das conchas de orelha lá, né? As conchas que ficam no ouvido lá e as pessoas ficam falando lá. Parece que isso, sei lá, é alguma extensão do conteúdo que eles têm lá na TV, lá nas telas. Então ela continuaria ouvindo aquelas pessoas que são da família conversando entre eles, ou se não até interagindo com ela de certa forma, ou contando alguma coisa, e fica absorta naquilo lá. O que parece é que, assim, às vezes por eles não criarem pensamentos críticos, alguma coisa, não questionarem nada, só ficarem ali naquele entretenimento vazio e contínuo, e aquilo não muda, aquilo... sei lá, deve dar um pouco de atrofia no cérebro porque ele não tá trabalhando. E aí ele tá com energia pra gastar ali. A pessoa precisa pensar pra poder gastar a energia do cérebro pra ficar com sono. Só que ela não tá pensando, então ela não fica cansada. E ela não consegue dormir por conta disso. Ela tá ali aquele tempo todo ouvindo aquela programação e ela não consegue desligar. Tá ligando aqui no ouvido todo, ela tá deitada na cama com aquelas conchas, ouvindo aquelas vozes e ela não consegue desligar. E aí ela começa a tomar, parece que é alguma coisa que vai meio que no automático, como se o que dá a entender que é algo que não foi assim, de um dia pro outro ela, num dia ela tava tomando as pílulas normal e no outro dia ela tomou uma overdose, mas sim que ela foi gradualmente começando a tomar um pouquinho mais de pílula porque ela não tava conseguindo dormir. Ela tomava uma no começo, dormia, depois ela teve que passar a tomar duas, três. Não. Pelo que eu li, aí é que eu não li o livro todo. O que eu li ali, ele fala que o frasco tinha X quantidade no início da manhã e tá vazio de noite. Tipo, ela não tomou um pouquinho, não. Ela tomou tudo. Nesse dia. Mas o que eu tô falando é que, assim, às vezes não foi de um dia pro outro que ela, no dia anterior, ela tomou só a quantidade normal e nesse dia ela tomou uma overdose. Mas sim que já fazia um bom tempo, talvez meses, que ela estivesse aumentando a dose aos poucos, até chegar nesse ponto. Não, mas ele fala que na manhã tava aquela quantidade toda e de noite vazio. Tipo, não é... Ah, na semana tava X e agora tá vazio. Na manhã tinha uma quantidade pra caralho e agora não tem nenhum. É, pode ser também que tenha sido ali naquele momento. Mas o que me deu a entender é que, às vezes, sei lá, talvez até naquele dia em específico, surgiu algum pensamento de querer questionar alguma coisa e ela resolveu se enfurnar naquela programação e ela não conseguia dormir porque tinha alguma coisa cutucando na mente dela e ela começou a tomar remédio, mais remédio pra dormir e não conseguia, enfim. Acabou tendo esse problema por conta da overdose aí. E o que se mostrou que é comum, né? Ali pra todo mundo, por conta da quantidade de pacientes que eles falam que tem com a mesma situação. Então parece que todo mundo tá meio que assim, ficando... ninguém consegue dormir naturalmente, né? Todo mundo só consegue dormir à base de drogas, porque... por conta da... Minha interpretação foi que a sociedade tá mascarando uma coisa que acontece. Tipo, ninguém percebia o quanto é comum as pessoas... Opa, gente, eu tô aqui na sociedade merda aqui e vou morrer mesmo, vamos. Ai, vamos tentar. Mas tem isso também, você tem razão, porque... vários suicídios acontecem, né, no decorrer do livro. Acho que a Mildred chama umas amigas e tal, que também tem a mesma vida, né, os mesmos hábitos e tal, de ver o tal do palhaço branco na televisão, eles ficam conversando sobre isso, né, elas chamam essas amigas e elas comentam que, fulano, era um bom cara, mas se jogou do prédio e não sei o que, né, como se o suicídio fosse uma prática recorrente ali, tanto é que o pessoal que corre desesperadamente nas estradas, além da análise que eles fazem isso pra poder tirar algum pensamento ruim da cabeça, pra poder se livrar de algum sentimento pra focar no perigo, parece que eles querem tentar a morte ali no acidente, sabe? Bom, vou correr aqui, vai que eu morro. Não sei, pode ser também. É dado entender que pessoas aparecem na pista, na frente desses carros também. Sobretudo os jovens, né? Eles falam lá que os jovens são os que mais fazem esse tipo de prática, né? A Mildred também, ela fala que quando ela tá mal, ela pega o carro e acelera 220 por hora. De vez em quando ela acerta um cachorro ou um coelho. Mas quando eu li um cachorro ou um coelho no livro, eu fiquei pensando, falei, cara, acho que essa mulher não acertou só um cachorro e um coelho, não. Acho que ela acertou alguma coisa a mais do que isso aí. Porque é uma parada bizarra. E a banalização também, né? Elas sentaram pra tomar um café lá diante da televisão e falando como se fosse algo banal, assim, né? O lance do suicídio, da pessoa se jogar de um prédio. Quando a gente descobre que a Clarice morreu também, a gente vê como eles tratam os mortos, né? Que é sem nenhum tempo pro luto, sem nenhum tempo pra você digerir que a pessoa não vai estar mais presente ali. É automático o negócio. A pessoa morre, o corpo é levado pro crematório municipal. 10 minutos depois você já tá seguindo a sua vida normal, cheia de distrações ali pra te entreter, porque você não tem tempo nem pra guardar um luto da pessoa que teoricamente seria um ente querido seu ali. Quando acontece isso com a Clarice, o Montag fica extremamente incomodado, né? Acaba acentuando ainda mais aquela curva dele rumo à mudança ali, o fato da Clarice desaparecer e morrer, né? Ser dito que ela morre. Aí a gente percebe também como eles lidam com a morte nessa sociedade, né? Eles eles não lidam, eles não querem ter que lidar com esse tipo de sensação do luto, da superação ali. Eles seguem em frente e não importa o que aconteça. E eu acho que isso é muito traumático, isso vai deixando um monte de trauma ao longo do caminho deles ali, que o pessoal tá tão anestesiado de coisa que não percebe, né? A gente vê e acha absurdo, mas eles não percebem isso. Tem abertura pra sentimento ruim no Lu naquele lugar. Você pode ver que, tipo, eles estão focados no entretenimento e na distração pra ficar na apatia ou até na felicidade, entre aspas, ali deles. E não tem espaço pra nenhum tipo de sentimento ruim, pra raiva ou pra tristeza. O trecho que diz que a Clarice morreu, o livro é tão, assim, tenso, porque eu fiquei daquela parte até o final, até a hora que o vilão mesmo do livro, né, que é o Betty, que é o chefe do Montag, ele afirma, não, ela morreu, sabe, ela morreu atropelada e foi levada pro crematório e tal, mas até essa confirmação dele, eu fiquei, cara, essa menina tem que estar viva, porque ela que deu um start, na verdade o Montag já tava vindo com, né, ele não virou uma chave e virou um subversivo, ele já tava com uma sensação esquisita de querer alguma coisa de diferente, e ele, no início do livro, ele dá a entender que ele tava esperando encontrar a Clarice ali, ele só não sabia quem era, não sabia como seria, mas ele tava andando esperando alguma coisa. Uhum. Salvo engano. Ali no momento ele encontra a Clarice e ali ela ela ajuda ele a virar uma chave. E eu acho que o Betty pegou a menina, sequestrou, não sei o que. Alguma coisa aconteceu com essa menina que ela tem que estar viva. Que ela tem que no final ajudar o Montag a sair de mãos dadas lendo os livros. E não, sabe? O livro te mostra que o mundo tá uma merda e as pessoas morrem e morrem como se fossem nada. E isso é muito tenso, cara. Muito, muito difícil de digerir. Eu vou voltar um pouquinho lá no começo pra me poder comentar uma coisa que antes da gente seguir, que é uma coisa que eu tô querendo comentar, que o começo ele já impacta bastante por conta disso, por conta dessa situação que, assim, na hora que o Montag tá indo pra casa, ele diz que ele tem aquela sensação de como se alguém tivesse à espera dele ali, como se ele fosse encontrar alguém quando ele fosse virar a esquina, e a Clarice aparece. Isso. A conversa deles ali, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo ela chega a ser muito importante, muito densa pro contexto que tava ali o Montag, né? Porque ela começa a conversar com ele, ela é toda extrovertida, ela começa a fazer umas perguntas que são simples, perguntas boas, só que ninguém questiona nada pra ninguém naquela sociedade, ninguém conversa, ninguém pergunta esse tipo de coisa mais profunda, mais pessoal. Eu acho que as conversas dele se resumem ao que tá passando lá na TV, ou a como foi o jogo de futebol de ontem, vôlei, qualquer tipo de entretenimento ali que eles se envolvem. E a Clarice, ela chega perguntando se, assim, se ele já olhou pro céu, pergunta se ele lê algum dos livros que ele queima, e ela começa a fazer esse tipo de pergunta até chegar lá na pergunta, você é feliz? Cada perguntinha que ela vai fazendo vai dando, acho que, uma cutucada ali no Montag, pra poder, aos poucos, criando aquele sentimento que culmina ali naquela raiva que ele sente quando ela pergunta da felicidade dele. Logo em seguida ele pega e volta pra casa dele, depois de conversar com ela, e ocorre todo o problema com a Mildred lá, vem os paramédicos lá, sei lá o que se chama aqueles caras, resolve lá falar com ele, trata a Mildred como nada, fala que vai sair fora e vão embora. E aí aquilo, juntando com toda a conversa, acumula no Montag que ele fica todo incomodado, e ele sai de casa pra poder chegar perto da casa da Clarice. Eles estão conversando lá num tom super casual. Eu vou até comentar assim uma parte do trecho que o tio da Clarice ele tá falando assim: bem, afinal de contas, estamos na era do lenço descartável. Açoe seu nariz numa pessoa, encha, esvazia, procure outra. Açoe, encha, esvazie. Cada um está usando as fraldas da camisa do outro. No. Como torcer para o time da casa quando não se tem nenhum programa, nem sabemos os nomes? Por falar nisso, que camisa estão usando quando entram em campo? E o Montag, ele pega, quando termina, ele termina de ouvir esse papo, ele volta pra casa, ele cobre a Mildred, vê como que ela tá, que ela tá tudo bem, depois ele deita, fala que o luar tá batendo ali no rosto dele, e aí ele fala assim, Montag caminhou de volta pra casa, deixou a janela aberta, viu como o Mildred estava, cobriu-a cuidadosamente e depois se deitou com o luar nas maçãs de seu rosto e no seu seio franzido, com o luar destilado em cada olho, formando neles uma catarata de prata. Uma gota de chuva, Clarice. Outra gota, Mildred. Uma terceira, o tio. Uma quarta, o fogo de hoje à noite. uma, Clarice, duas, Mildred, três, Tio, quatro, Fogo, uma, Mildred, duas, Clarice, uma, duas, três, quatro, cinco, Clarice, Mildred, Tio, Fogo, pílulas para dormir, homens, lenços descartáveis, fraldas de camisa, suar, limpar, dar descarga, Clarice, Mildred, Tio, Fogo, pílulas, lenços, suar, limpar, dar descarga, uma, duas, três, chuva, a tempestade, o tio rindo, trovão descendo o céu abaixo, o mundo inteiro se derramando em água, o fogo jorrando no vulcão, tudo se apressando numa enxurrada estrondosa e fluindo como rio rumo à manhã. Então dá a entender que, tipo, ele desatou em choro, assim, num choro tão denso e tão pesado como ele nunca tinha experimentado antes, né? E eu parei nesse parágrafo, eu voltei, eu li de novo, daí eu voltei, eu li de novo, daí eu falei, nossa, calma, deixa eu parar aqui. E isso é, tipo, na página 36 do livro, logo no começo, é algo que já mostra aí toda a densidade de sentimentos e o jogo de palavras que o Bradbury tem para poder te incomodar ali, te deixar tenso com a situação que tá acontecendo toda ali, né? Em próprio Montag, eu acho isso muito bom. O livro, ele tem muito disso, né? Ele tem muito jogo de palavras muito, muito bem feito. Catarata de lua, sabe? A lua refletindo no olho do Montag, formando uma catarata. O livro tem muito disso, desse jogo de palavras e tal. E isso é muito bom, só acrescentar isso, porque o livro inteiro é cheio disso, né? De jogo de palavras. Sim. Vamos falar do Bet? Vamos. Eu acho o Bet é legal, cara, porque ele é um personagem que ele tem todo o conhecimento proibido, sabe? É como se ele fosse uma divindade, um deus que proibisse algum súdito, né? Ou alguma criatura que ele julga inferior de não ter o conhecimento que ele tem. Só que o cara recita Shakespeare de cabeça, sabe? Então, ele lê os livros, tudo que ele queima dá a entender, né, que ele conhece esses objetos proibidos. Então, eu acho curioso que ninguém se pergunta o porquê disso, né? Por que ele conhece tanto desse universo que ninguém pode ler uma linha, uma folha? Aí depois ele deixa claro pro Montag o seguinte: olha, ele tenta apaziguar esse conflito que o Montag tá tendo. Ele fala: não, calma, todo mundo já sofreu isso. Cada bombeiro pode levar um livro pra casa pra sanar essa curiosidade desgraçada que você tá tendo. Isso é normal. Então pode ler o seu livro, fique calmo, né? Mas devolva depois de 24 horas, porque esse é o limite, né? Você vai ver como que os livros não falam nada. E pelo contrário, né? A gente sabe, o livro fala tudo. E esse é um personagem muito bom. Eu acho que lá no fim, no epílogo, algum trecho ali tem no livro, né? Na nova versão, tem um capítulo ali que não foi inserido. E ele, o Bet, ele tem uma biblioteca gigante, né? Não rola isso? Nesse trecho aí, o Bradbury escreveu muito depois, quando ele voltou, né, a revisitar a obra, se eu não me engano, pra preparar um roteiro pra cinema ou pra teatro, alguma coisa assim. Uma peça. Foi um teatro. E ele se sentiu tentado a reescrever um pouco sobre os personagens. E, por coincidência, um deles foi o Bet, né? Ele pensou num background pra ele ali. O Bet seria alguém que seria aficionado por livros, que teria uma biblioteca imensa, mas que um belo dia a vida aconteceu e todas aquelas páginas que ele tinha acumulado, que ele tinha lido, não foram suficientes pra ajudar ele a lidar com o grande trauma da vida dele. E aí, daquele dia em diante, ele meio que perdeu a esperança, perdeu o brilho em qualquer coisa que ele pudesse encontrar nos livros, né? Ele passou a considerar aquilo como tudo uma grande inutilidade, né? Ele passou a concordar com o pensamento de que aquilo, isso aqui me perturba, mas não oferece colhida quando eu preciso, então isso aqui é descartável. E acho que até simbolicamente ele se torna bombeiro quando ele mesmo coloca fogo na própria coleção de livros que ele tinha, alguma coisa nesse sentido assim. Só que esse trecho ele falou: eu tô tentado a reescrever isso aqui, mas eu não quero mudar o que eu escrevi naquela época. O livro funcionava muito bem pro escritor que eu era naquela época em que eu escrevi, então não vou alterar o livro e modificar ele, inserir isso aqui. Mas é um extrazinho muito, muito gratificante pra você. Quando você terminou de ler o livro, você sentiu falta demais do Bet, ou até dos outros personagens, você encontrou esse detalhe: caramba, se fosse isso aqui, seria tornaria o personagem ainda mais curioso, mais marcante, né? E realmente acaba tornando. Eu acabei comprando essa versão. Pra mim, o Bet oficial, canônico, realmente teve uma biblioteca, se frustrou com ela e agora tá descontando no mundo inteiro essa frustração enorme que ele teve, queimando os livros e sendo o chefe dos bombeiros e o perseguidor ali do Montag. O Diogo falou dele citar Shakespeare de cabeça, ele realmente tem o conhecimento, né, pra falar isso. E até numa das cenas lá que eu achava que era um duelo entre ele e o Montag, né, o Montag defendendo as coisas que ele tinha lido nos livros lá, né, fazendo citações, e o Betty retrucando com outras que contradizem o que ele diz. Mas aí relendo, isso tinha ficado na minha cabeça, é um duelo entre os dois com citações de livros, e isso é muito foda. Mas relendo eu percebi que não, o duelo quem faz é só o Betty. Ele cita e ele se contradiz com a outra citação logo em seguida pra se contradizer de novo, e o Montag fica ali vendo, embasbacado, o poder dele de retórica, né, pra tá falando e se auto questionando, pondo à prova tudo aquilo que ele fala ali, que ele fica completamente sem ação na cena, né, logo depois dele ter lido os primeiros dois livros deles. E o Betty fala, ah, você lê uma meia dúzia de poema aí e já se acha superior a todo mundo, e não é nada disso não, você não sabe nada do mundo ainda. E o Betty, com background lá de ter tido uma enorme biblioteca com conhecimento que ele tem, você fala, poxa, se ele leu tanto assim e tá falando isso aqui, talvez ele tenha um pouco de razão. Mas não quero acreditar que ele tem razão, não, por mais que a retórica dele seja perfeita nesse ponto aqui. Então essa parte é genial, essa cara. Conversa deles é muito boa. Nesse esse finalzinho, esse extra aí também é bom, que fala o Betty aí, ele tinha, né, ele mostra a biblioteca dele pro Montag, e o Montag pega e pergunta, fala, nossa, mas essa biblioteca não é proibido? Daí ele fala que não, que tipo, esse é o segredo, eu tenho todos esses livros, mas eu não leio nenhum deles. Esse lugar é um lugar santo, é um lugar... Desculpa, meio merda, né, maluco? Eu achei meio merda isso aí. Você não pode ler, você pode ter, mas não pode ler, eu não leio. E o meu poder sobre os livros é justamente esse, é que eu exerço o meu poder de não abri-los, não ser tentado por eles. É genial essa parte. Isso me lembrou aquela, eu não lembro onde que tem essa brincadeira também, que tem um personagem que ele pega um cigarro e ele sempre coloca o cigarro na boca, só que ele nunca acende. E aí também é pra poder, tipo, mostrar o poder que ele tem sobre o cigarro, sobre o vício ali, que ele não vai acender o cigarro em nenhum momento. Ele poderia a qualquer momento, só que ele não faz. E é a mesma coisa que o Bat faz ali com os livros, né? Ele tem toda aquela biblioteca e ele não lê nenhum. Isso depois de ter se tornado, né, chefe dos bombeiros, porque antes ele lia, leu muito. Ele fala até que nesse trecho aí no final, ele explica que ele era totalmente viciado em livros, ele lia desesperadamente, só que daí ele começou a se frustrar com a vida e com a falta de ajuda que aqueles livros davam pra ele. Os livros não ajudavam ele em nada na situação desesperadora que ele tava passando, por conta das várias perguntas sem respostas, né? E aí ele acaba se revoltando com os livros por conta disso e vai atrás de se tornar o bombeiro e virar o chefe deles e tudo mais. Tava pensando no Sabujo, né, do... Como que ele já tava desconfiando, não desconfiando, né, mas porque ele é um robô, ele não tem sentimento pra desconfiar de alguém e tal, mas ele já tinha alguma ideia de que o Montag fosse um desertor, ou então ele iria, sabe, mudar de lado nessa briga aí, né, porque ele já tinha avançado no Montag. Pra quem ainda não leu o livro, o Sabujo Mecânico, né? Esse nome? Sabujo Mecânico? Ele é um robô em forma de... Como se fosse um cachorro misturado com aranha, mas que tem uma espécie de ferrão que injeta um veneno paralisador e é desse jeito mesmo aterrorizante. Em baitas olhos, assim, verdes. Que à noite é mais assustador ainda. Então, super apurado. Isso. E ele caça, né? Ajuda os bombeiros a sei lá, perseguir quem precisa. E nessa tecnologia avançada que eles têm, ele consegue fazer um pareamento de químico, né? De odor e tal. Então ele é um bicho aterrorizante que você teria medo de mentir pra ele. Porque ele saberia que você tá mentindo. Então, no caso de enfrentar um bicho desses, você não tem opção a não ser aceitar a morte. Pelo menos é o que eu entendi. E no final de tudo, né, ao meu ver, o Sabujo era se torna um vilão ali do livro. Esse conflito que o Montag tem com o Betty ali, deles, né, conversando e um tentando explicar pra ele que os livros não levam a nada e tal, o Montag, ele, né, não resiste e acaba levando vários livros pra casa e deixa a mulher dele enlouquecida porque ela... Então, ele tá lendo lá alguns livros, né, tentando absorver um detalhezinho ou outro de cada um, e a mulher tá desesperada porque ela meio que se torna, sem querer, uma cúmplice, porque ela começa a esconder o livro, né, porque nessa hora que o Bert vai na casa dele pra começar essa conversa, tem um monte de livro espalhado e a mulher não sabe. E ela vai tentar meter a mão em algum canto que tem livro escondido e o Montag fica... Assim, é uma cena tensíssima, porque ela tá querendo meter a mão no esconderijo onde tá o livro e o Montag tá ali, tira a mão daí, sabe? Praticamente, não encosta aí. Esse conflito entre os dois, né, invariavelmente vai levar uma denúncia, porque os bombeiros chegam, né, nessas casas com livros através de denúncias, então eles vão nessa casa e quando o Montag se dá conta, eles estão parados em frente à casa dele para queimar o que tiver lá dentro, né? Então é uma parte bem, bem tensa, que ali quebra, eu acho que ali quebra uma parte do livro, né? Eu não lembro. Isso é da parte 2 para a parte 3, é justamente com o bombeiro chegando com o Montag pra poder atender aquele chamado, né, logo após ter tido a discussão com o Bert. E ele tem aquela surpresa, né, de, poxa, mas essa aí é a minha casa. Eu sabia que ele ia pra casa dele, mas quando eu li ele surpreso ali, eu fiquei surpreso também. Vem novamente o baque, né, que é no fim de capítulo, ele dá aquele caramba, é a casa dele. Eu sabia que era, mas fui surpreendido de novo ali, né. Eu tava tão absorto na tensão ali, pós-discussão entre ele e o Bert, que pra mim foi surpresa de novo, mesmo eu já sabendo como seria essa cena, hein. É muito bem escrito esse trecho. Logo após isso, o Bert acaba convidando o Montag a se redimir, né, do que ele tá tentando fazer, e a ele mesmo queimar os livros que estão na casa dele, né? E é um sadismo isso tão grande, porque o Bert sabe que o Montag tá completamente apaixonado pelo que ele descobriu nos livros, né? Ele tá encantado com aquela nova forma de ver o mundo que ele não tava prestando atenção até então. Quando ele praticamente obriga ele a ser o algoz daqueles livros, né? A encontrar-se com o Montag lá das primeiras páginas, que sentiu um prazer hediondo em queimar, em ver as coisas sendo consumidas pelas chamas, a gente percebe o quanto ele mudou do início do livro até aquele ponto ali, né? Ele já não é mais capaz de tocar fogo naqueles livros como ele seria lá do começo do livro. É bem radical a mudança e bem impactante a cena em si. É, o Ace comentou ali no início, né, sobre o jogo de palavras do Firefighter, né, de usar uma arma de fogo ali para poder, né, queimar os livros, e o Montag no acesso de desespero e vendo que tava tudo indo, né, a vida dele tava indo pro caramba, ele usa a própria aquela arma e taca fogo no Bert. E eu fiquei, cara, a gente ainda tem um terço do livro pra acabar e você tá queimando o vilão que eu adorei. Não faça isso. O que você tá fazendo, cara? Aí ele, né, o Bert, apesar de ser toda, ele se estruturou daquela forma com vilão e superioridade, conhecimento, e o Montag destrói ele com a própria arma que ele destruía as bibliotecas, né? Então, eu fiquei, cara, eu fiquei com pena, o puta é um vilão, mas, cara, ele acabou com um baita vilão ali antes do fim do livro, eu fiquei um pouco, não sei, eu fiquei um pouco, não é triste não, mas eu fiquei esperando alguma coisa. Bom, você acabou de queimar o Bert aí, o que você vai fazer agora? Aí o livro segue, vocês não acharam isso não, que ele dá uma quebrada ali no final? Assim, fica sem um ápice, sei lá, o ápice é muito antes do fim do livro, eu acho. É ali que eu fiquei com um pouco de, né, eu gostei muito do livro, pô, porra, é um clássico, como que eu não tenho como gostar, mas ali aquela parte eu fiquei meio, poxa, podia ter alguma coisa a mais aqui, né, ali ele, enfim, eu achei ali a morte do Bert um pouco prematura, né, no quesito de fim do livro, sei lá. Talvez o fato dela ser prematura seja o que cause o grande impacto do livro, assim, né? Depois o que sobra é basicamente a fuga do Montag e a descoberta das pessoas bibliotecas ao final do livro, que é um outro conceitaço também que, puxa, explodiu minha cabeça quando eu li ali. O conhecimento não precisa estar acumulado em livros, ele pode estar simplesmente oculto na cabeça das pessoas e ele ser revelado no momento propício ali, né? Assim que as coisas, as ideias e a própria humanidade vai sobreviver aos períodos mais sombrios dela. Mas voltando um pouco, talvez o jogo tenha sido porque você encarou o Bert como o grande vilão maior do livro, e ele não é. O vilão é alguém que não tem face no livro, né? A própria sociedade, né? Sim. Aquela própria forma de viver ali é o que não é desejável, é o que é o grande vilão, é o que torna as pessoas apáticas, é o que destrói aquelas vidas mesmo que elas não sejam capazes de perceber. Aí, meio que tendo acontecido isso aí, foi impactante pra mim quando eu li na primeira vez, na segunda também, mas não a ponto de eu achar que estragou a experiência de clímax do livro, porque logo após ele traz toda a cena de perseguição do Montag também, que é bem frenética, né? O livro todo é bem frenético, a gente pontuou muitos detalhes dele, mas ele é naquele frenesi de coisa acontecendo o tempo inteiro também, ele te deixa elétrico lendo, e a fuga do Montag não é diferente. Acabei não tendo aquele tempo ali pra me lamentar muito da morte do Bert, até porque eu também é vilão e eu tava meio puto com ele ali também. Achei foi bom, sabe, porque foi pouco. tem um lance também do simbolismo do Montag queimar o Bert, né, queimar aquela figura de autoridade que ele que tinha poder sobre ele ali nessa cena também, é talvez um grande, o ponto de virada ali do pra rebeldia, né? Naquele momento ali em que ele define ele como um personagem rebelde, e desse ponto aqui não tem mais volta, né? Dá pra você pontuar outros ali ao longo do livro, mas acho que o definitivo é esse. Quando ele toca fogo na própria figura de autoridade que tá ali diante dele, é o máximo de rebeldia que ele se permite. E também, não apenas do Bert, também na casa toda que ele tinha ali. Então, a vida anterior que ele vivia ali, daquele ponto em diante, nunca mais. Porque ele queimou tudo igual ele queimava os livros lá no início, destruiu aquilo tudo. Dali em diante seria uma purificação através do fogo. Estou começando de novo, estou renascendo a partir desse ponto como uma outra pessoa. Aquele Montag que vocês conheceram lá no início do livro, ele não existe mais. Agora é um outro Montag que não é mais o mesmo. E é bem pontuado essa parte, assim, pelo fogo, né? O livro inteiro cheio de simbolismo, de jogo de palavra. O fogo pontuando novamente o renascimento do Montag ali como uma outra pessoa. O Diogo falou que, assim, pra ele meio que o fica ruim porque o clímax foi ali a morte do Bert ali no segundo terço do livro. Pra mim, já, o clímax foi a conversa do Bert com o Montag na casa do Montag, quando ele tá lá. Ele resolve não trabalhar, né? Como que a sociedade chegou naquele ponto, ele conta o motivo, tipo, cara, vai construindo toda a história, assim, motivo a motivo, como o que gerou a cascata, o que gerou o bode neve que acabou culminando naquela situação da população querer queimar os livros, querer se abster dos livros. Porque ele fala que não foi nenhum decreto, não foi o governo, não foi ninguém que resolveu decidir queimar os livros. Foram as próprias pessoas que decidiram parar de ler e decidiram se tornar apáticas, né? Ele comenta, essa conversa toda é de uma forma sensacional, né? Pra mim, o clímax do livro foi a conversa dele ali com o Montag. Aí depois ele pega e fala pro Montag voltar pro serviço. Montag fala que nessa noite provavelmente ele não vai voltar só no outro dia. E quando, depois ele vai, ele tenta tenta salvar a Mildred, meio que fazer ela começar a ler os livros ali também. Ela não quer, ela não gera interesse nela, aquilo lá. Ela começa a ficar incomodada. Depois ele vai e tenta ler livro para as visitas dela também, que acaba incomodando. E até uma das visitas que acaba, uma das mulheres que estava visitando ali a Mildred, que ele leva o livro lá e começa a citar um poema que denuncia, faz a denúncia depois para poder queimar, falar que tem livros lá naquela casa. Né? Falando aí já como era o show, também não senti que o livro ficou ruim depois da morte do Bert, né? Tem ali uma quebra de ritmo por conta que o entre aspas, vilão que você estava achando que era a pessoa que seria o vilão principal ali, acaba morrendo, né, nas mãos do Montag, e depois a história vai para a tensão só da fuga do Montag ali, para ver o que ele vai fazer dali em diante, né? Aí eu acho que o que prende nesse final é você querer ter a curiosidade de saber se o Montag vai sair vivo, porque por um bom tempo eu acreditei que ele ia acabar, o Sabuji ia acabar alcançando ele em algum momento e acabar matando ele, e mesmo depois que ele sobrevive, ainda tinha um pouquinho de página, o que vem depois, né? O que ele vai tomar de rumo da vida agora, que ele não tem família, ele não tem esposa, ele não tem casa, ele não tem um emprego, e ele se vê de uma forma que ele não sabe meio que qual caminho tomar para poder recomeçar e o que fazer para poder ajudar a tirar esse sentimento ruim de dentro dele e também ajudar mais pessoas como a Clarice ajudou ele, né? Eu acho que ele fica com essa vontade, principalmente depois que ela morreu, de querer fazer o que ela fez por ele pelo maior número de pessoas possíveis, né? Eu acho que não é nem que o livro fique ruim, eu acho que perde um pouco de sentimento de urgência, sabe? E ali que o Bat morre, ainda tem a perseguição do Sabujo, que eu acho que ainda é tenso pra caramba, só que ali, dali pro final do livro, ele meio que explica, meio não, né? Ele define como seria um futuro do Montag, né? A partir daquele momento. E ali eu já não tinha nenhuma sensação de que o Montag corria perigo. E já tinha, ainda sobrava algumas páginas. Então eu acho que não fica ruim de forma alguma. Eu só não tive mais a sensação da opressão que eu tinha desde o início da primeira página, sabe? Então, aquele sentimento de aperto daquele livro e tal, eu perdi no momento que o Sabujo perde o faro. Não perde o faro, né? Mas perde a trilha do Montag, segue para um caminho que, inclusive, é um desfecho muito interessante, porque tudo é aquela perseguição do Sabujo ao Montag é televisionado, né? Para desespero, sabe? É horrível. Então, eles culminam aquele show que estava passando com a morte de um aleatório, para fingir que era o Montag, para botar como o sistema venceu no final, né? E depois que... Oi, tia, você tá me vendo aqui. Então, quando o Montag se livra daquele problema, eu perdi o sentimento de opressão. Mas o desfecho no final dos homens livrarias, dos homens biblioteca, é ótimo também, é bem foda. Ah, bem, depois dessa parte em que o Montag consegue escapar, eu já encaro a situação como uma... Assim, esse alívio, né, que ele sente, essa atmosfera opressiva sendo retirada das costas dele, seria meio que uma recompensa, um final feliz ali, pra usar o clichê, pra alguém que conseguiu se livrar da opressão do sistema no qual ele vivia, né? Ele conseguiu enxergar o que ele passava e conseguiu se livrar daquilo. Então eu encaro dessa forma. Apesar de que também esse pessoal que tá lá vivendo no campo, eles vão levar uma vida sem conforto, sem distração, eles vão ter que viver às escondidas, então não vai ser uma vida fácil assim pro Montag e pro pessoal que ele encontra. Mas ainda assim é uma situação nova que dá um pouco de esperanças para tanto pro Montag, que chegou naquele lugar agora, quanto pra gente enquanto leitor, porque até então é só, nossa, é só ladeira abaixo o livro, né? Vai dar ruim, já deu ruim, não tem como melhorar isso aqui, não tem como consertar, a sociedade é zoada mesmo. E aí quando você olha pros homens livraria, homens biblioteca, você fala: ah, não, ainda tem jeito ainda, que bom que ainda tem jeito, ainda dá uma daquele ponto, deixa eu respirar aqui agora, que tem saída pra isso aqui, não é algo que não tem volta, né? Tem uma saída. Sim, verdade. Tem uma citação muito forte nessa parte que fala vagabundos por fora e livrarias por dentro. Eu achei que isso bateu tão forte, porque às vezes o conhecimento, a sabedoria, algo que a gente precisa pra inspirar a gente, não tá numa figura de autoridade, não tá na mídia, não tá na política, não tá em algo formal, assim. Talvez esteja numa pessoa, por alguém que você não dá nada por ela, mas que ela tem todo o saber do mundo e ela tá ali disposta a te passar se você procurar por ela. Mas talvez por aparência você não vai, aquela coisa de não julgar um livro pela capa, tem até uma piadinha assim no final do livro também, que eles falam isso. Você olha para as pessoas assim, são vagabundos, são pobres, são pessoas marginais ali, e é ali que o Montag encontra o verdadeiro saber do mundo, né? A verdadeira cultura tá nesse tipo de gente, tá nesse tipo de pessoa, não tá nos alienados lá da mídia, nem nas figuras de autoridade como o próprio Betty também, que era um opressor mor ali do sistema, na ferramenta do sistema para oprimir. E acabou me impactando muito essa frase no final do livro ali também. Acho que merece ser pontuado também. Eu só achei um pouco difícil você conseguir tirar o livro da memória, o livro inteiro na íntegra da memória da pessoa. Isso aí eu falei, aqui acho que não vai rolar muito não, vai ser difícil. Aí vai sair um telefone sem fio no final das contas, mas mesmo assim, se algumas ideias persistirem, acho que vale a pena, né? Rapaz, sabe o que vai acontecer? Vai um deles lá, vai puxar um Kindle, vai falar: olha só a biblioteca gigante aqui, gente. Tem nada pra queimar, não. O futuro é o Kindle, porra. A gente já falou bastante sobre o livro, os meninos certamente me convenceram a terminar essa leitura, não que a própria início de leitura já não tivesse me encaminhado para isso, mas Fahrenheit também conta com algumas adaptações. Os meninos já confessaram que a adaptação mais recente é uma decepção, então concentremos na adaptação clássica, que eu sei que vocês gostaram um pouco mais. Fahrenheit 451 tem duas adaptações pro cinema. A primeira é de 1966 e é dirigida pelo François Truffaut. A segunda é mais recente, de 2018, com direção do Romain Brunning. alguma coisa assim. É, mais das adaptações a gente recomenda, tanto eu e o Júlio que assistimos, a gente recomenda mais a antiga do Truffaut, que é a adaptação clássica, que adapta muito bem o livro. Ela coloca muitas das questões inquietantes que existem no livro na tela ali, a começar da abertura, que o filme ele não tem créditos pra você ler, os créditos são narrados, né? Pra te poupar do trabalho de ler, porque ele é muito trabalhoso. Ler, pensar e refletir criticamente, Deus livre o telespectador disso. Então já logo no início do filme já tem essa sacadinha genial ali do Truffaut ali, pra te já colocar na vibe daquela sociedade, né? Ele tem algumas diferenças em relação ao livro, enquanto a gente assiste, a gente saca logo de cara, mas a essência tá toda ali, né? Essa coisa da sociedade alienada, da opressão do sistema e do protagonista se rebelando contra aquilo tudo, né? E, assim, cinematograficamente é muito bonito você ver tudo sendo queimado, sendo consumido por chamas, né? Dá uma dor no coração enorme, mas é nesse momento que você sabe o que tá sendo perdido ali, em como você banalizar esse tipo de coisa, né? Você deixar chegar esse ponto ali. É algo extremamente perigoso e que você deve estar atento pra evitar que isso aconteça, né? O filme acaba fazendo esse alerta aí. Bom, é a indicação que a gente recomenda, o Fahrenheit de 1966 do Truffaut. É, eu reforço a indicação aí. Só comento que, assim, vocês têm que ir, ó, é um filme de 66, toda a vibe dele é totalmente diferente da maioria dos filmes que a gente vê hoje, então você tem que ir já com uma cabeça aberta pra poder ver um filme mais com um ritmo diferente do que a gente vê hoje. Mas ele aborda de forma ótima, tipo, todos os pontos principais estão lá, os personagens estão bem trabalhados e bem condizentes com o livro, tanto que boas falas do filme são iguais às do livro, né? Até alguns trechos seguem bem fielmente ali o livro, principalmente no início. Ele pega e consegue conduzir você ali por toda a história de forma ótima e também fechar ali, mesmo que com mudanças, também fica um jeito que você acaba gostando, né? É algo que acaba complementando uma visão diferente e também deixando ali uma obra diferente para poder se tratar tão bem quanto o livro, né? Agora já o filme mais recente, ele foge muito, eu acho, do que é tratado no livro. Não pegou assim o sentimento tão bom quanto foi o filme do Truffaut, a de 66. Então eu também recomendo ali o filme de 66, que vale a pena. Não, rapidinho, sem entender, o filme de 2018, ele tem um plot totalmente diferente de sociedade e tal, porque tem uma galera ali, né, que deu pra entender pelo trailer que eles querem ajudar o Montag a resolver um tipo de problema, de acordo com o trailer. Né? Eles tem isso? Tem um grupinho ali pra ajudar? Ele é confuso. O que dá a entender é que, tipo, que tudo que o livro critica, o filme faz, sabe? Então, faz o oposto. Acho que é só pra você ter o choque, assim, de... Pô, é tudo que o livro não queria que as pessoas fizessem, que elas, sei lá, consumissem entretenimento barato, tudo mastigadinho, esse tipo de coisa, assim. Só tem a vantagem, assim, o visual, que dá uma modernizada, aí você vê tablet, você vê umas telas piscando bonito, que no outro filme eles emulam algumas coisas nesse sentido, mas não tem muito o que fazer com a tecnologia de 66, o que eles fazem nesse agora de 2018. Mas, assim, a parte de roteiro fica muito prejudicada, assim, você conhecendo, né, tendo o background do livro, assim, quando você olha e fala, mas tá faltando tanta coisa nisso aqui, isso aqui tá tão o contrário do que os personagens fazem no livro, do que eles pensam no livro, que não convence, sabe? É tipo, você tá um domingo de noite com insônia e você vai ver ele do nada, assim. Você comentou uma coisa sobre fogo, mas falou referente ao filme de 66, né, que é bonito ver o fogo pegando lá os livros, é uma tristeza, mas é bonito de ver. Mas no próprio livro tem uma descrição, principalmente na queimada dos livros à noite, né, de que o fogo, laranja do fogo, fazendo contraste com a noite, né, o céu escuro e tal, era bonito. Eu pensei, pô, no filme deve ficar muito bonito, né, porque a imagem, né, então deve ficar muito, muito bacana. E eu pensei, pô, o novo filme deve ser um show disso, mas, cara, eu peguei pra ver o trailer e falei, cara, não dá, a história não tá aqui. Até no de 66 a gente não tem queimada à noite, né? As cenas com fogo são bem impactantes. Tem até a cena que a velha ateia fogo nela mesma lá também. Acaba te convencendo. Você vê ela no meio das chamas mesmo. Como que o cara fez isso em 66? Não sei não, mas ficou bom. Assim, você vê que tem algum efeitozinho ali, tipo Chapolin lá, mas fica bom. Agora a noite não tem. A noite é só no livro mesmo. Acho que não conseguiram fazer. Mas você vê o querosene sendo entornado em cima dos livros espalhado pelo chão. Aí você consegue um negócio muito bonito que eu acho que o Truffaut fez é você conseguir ler os títulos, sabe? Aí você vê tudo que tá sendo perdido ali. No, Whitman, David Copperfield, Shakespeare. Você consegue ler os títulos dos livros. Um monte de autor lá. Dá vontade de ler tudo antes que queima, né? E aí depois você vê o fogo lambendo literalmente as páginas, assim. Você consegue identificar as palavras, o nome de personagem. Aqui no computador é legal que dá pra pausar e tentar ler melhor. Mas é bem bonito, assim, de você ver. Dá aquela tristeza, mas visualmente, assim, é muito bonito de ver o que representa, né? O do Montag lá falando e tal. Eu tava com a intenção de ver o filme ainda hoje, antes de gravar, só que eu acabei chegando muito tarde, eu não consegui ver. Mas eu vou pegar pra assistir, porque eu quero saber como que ficou a adaptação, né? Porque é um baita filme que cabe numa adaptação. Ele é bacana. Eu queria ver, assim, no filme, no ver como que são os personagens e tal. É, você fez feito um... Não, não vou dar spoiler do filme, não. Deixa você ver ele. Já contei demais. Isso, assiste. Vou pegar pra ver esse final de semana. Então, querido ouvinte, após esse curto bloco sobre o filme, a gente encerra esse bate-papo, mas eu espero que você tenha aproveitado bastante o que a gente falou sobre o livro e que a nossa empolgação, apesar dos pesares, tenha feito com que você também fique curioso e, assim como eu, após o programa, vá concluir a sua leitura, vá pegar o seu livro, vá assistir ao filme, mas vá ler o livro, é importante, né? A gente falou tanto de livro hoje aqui, vá ler o livro. Caso você já tenha lido, traga também a sua opinião para acrescentar à discussão algumas coisas que talvez a gente não tenha abordado, algumas visões que você tenha percebido e que a gente falou de forma diferente, que você concorde ou discorde, vem estender esse papo com a gente. Isso que é importante, a gente falar sobre os livros, ler e estender o que vai além das páginas, né? Criticar e questionar, que o questionamento é a chave de uma boa revolução, nem que seja na revolução das ideias. Senhores, muito obrigado por este programa de hoje. Eu agradeço muito por vocês terem feito esse papo, que me enriqueceu bastante, senhor Júlio Barcelos. Não, eu que agradeço gravar esse programa aí. É algo que eu já queria fazer um tempo, tanto que quando eu li o livro a primeira vez, eu já queria ter gravado. Aí, por conta da vida, acabou não rolando e agora reli de novo, que foi ótimo. E sempre bom pegar e estender esse assunto aí, essa conversa desse livro ótimo. Quem quiser falar com a gente aí, continuar essa conversa, que nem o Ace falou, a gente tá aí pra poder discutir ponto de vista, falar das ideias, ou até as ligações aí de alguns pontos do livro com a realidade triste aí. Você encontra a gente aí pela internet. Vamos continuar batendo papo aí com esse livro, que é muito bom. E quem não leu até agora, espero que a gente tenha convencido a ler. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, como o Arexu já falou. Agradecer também o retorno do senhor Diogo Fernandes, acrescentando bastante nesse bate-papo. Tá certo, pessoal. Quem curtiu o papo, pega o livro pra ler. Ele é bem curtinho. Eu faço exatamente as minhas palavras, as do Júlio. É um livro essencial pra gente, né, atualmente, porque é muito ruim a gente ter que falar alguma coisa nesse sentido, de ter que ler um livro de uma distopia onde pessoas queimam livros ou então uma analogia ou então bloqueiam o conhecimento de alguma forma, mas né, vamos ler esse livro e é isso, né? Leiam os livros, leiam Fahrenheit e é isso. Senhor Erechu, vamos aproveitar, além do seu agradecimento, trazer as redes sociais e as formas como a pessoa pode estender esse papo com a gente. Bom, gente, foi um prazer estar aqui de novo com vocês, discutindo um livro tão essencial, tão visceral e tão importante nos dias de hoje. Espero que o ouvinte tenha ficado contagiado também com o bate-papo, né? E encare essa jornada com o Montag e leia antes que alguém mande queimar os livros aí. Então, ouvinte, se você fizer isso, pode procurar a gente em nossas redes sociais para bater um papo, seguir discutindo e aprofundar um pouco mais o que a gente falou aqui em relação a tudo que o livro pontua e traz para reflexão, que é muito legal e muito importante. E você pode fazer isso através do e-mail contato@multiversox.com.br. Você pode deixar seu comentário na postagem desse episódio no nosso site, multiversox.com.br, através do Discos ou do plugin do Facebook, ou também procurar a gente em nossas redes sociais. Os links para os perfis e para o perfil do site vão estar linkados na postagem. E é isso. Muito bem, ouvintes. Se vocês quiserem estender esse papo também, enquanto o nosso grupo no Telegram ainda está ativo, pode ir lá na postagem, como o Arexu falou, e entrar no grupo e conversar. E muito importante também, para você que está ouvindo este podcast, o recado que a gente publicou antes da publicação deste programa fala sobre algo muito importante que a gente quer a sua opinião. Talvez a gente crie um grupo no Discord, vai depender muito de vocês e das interações, para que a gente continue as conversas e crie também um clube do livro para a gente fazer mais episódios como esse e talvez com a participação de vocês, seja como comentários ou alguns ouvintes selecionados para gravar com a gente sobre um livro previamente escolhido em que todos ou a maioria de lá do grupo vai fazer a leitura conjunto. Então, é muito importante que você entre em contato conosco da forma que preferir. Opine que a gente quer saber se você quer entrar nessa conosco. Um recado aqui também importante é Black Friday está chegando e se você quer ajudar o Multiverso X, já que a gente não tem plataformas de financiamento coletivo recorrente, como Apoia-se e coisas do tipo, você pode comprar coisas através do nosso link e você vai estar ajudando bastante o Multiverso X a se manter no ar por muito mais tempo. E eu acho que é isso, pessoal. Nos vemos na próxima transmissão. Até lá. Tchau, pessoal. Falou, abraço.